em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Depois das festas, este é o primeiro Em Transe do ano de 2013, hoje, excepcionalmente, a contar apenas com a minha apresentação e realização. O Ricardo Carvalho volta com toda a certeza para a semana. Abrimos a sessão do Em Transe de hoje com um dos dois trabalhos editados no mesmo dia, no ano de 2007, por Robin Guthrie e Harold Budd. Reunião entre o compositor e guitarrista dos Cocteau Twins e o pianista e compositor experiente e genial norte-americano Harold Budd, o som de guitarra já conhecido com as programações, pianos e atmosferas de Harold Budd. Começamos com o primeiro título de 2007 deste trabalho conjunto, chama-se After the Night Falls, a abrir a emissão de hoje, Open Book. Boa noite, bem-vindos. Iniciámos em câmara lenta com Open Book, por Robin Guthrie e Harold Budd, e seguimos com um disco que demorou 3 anos a ser esculpido, chama-se Hypersona, produto da ideia 36, ouvimos Inside, e logo a seguir de um designer gráfico, que também é músico, chamado Graham Richardson, projeto Last Days, passou Nothing Stays the Same, Nothing Never Ends, retirado de The Safety of the North. Seguimos agora com a música magnífica e circular I Am So Much More Me That You Are Perfectly You, o piano de Matthew Robert Cooper, de Portland Alluvium, um dos temas retirados da compilação Life Through Bombardments. Thank you. primeira meia hora desta sessão do Em Transe, lá em cima é Alluvium, com I Am So Much More Me That You Are Perfectly You, depois um salto até à Europa, Dinamarca com Yannick Schuh, um prolífero compositor, do disco The Silence of Empty Houses, Just The Silence of Empty Houses, e seguimos depois com a reunião entre Alex Smalley e Svitlana Samoylenko. Eles vão passando muitas e muitas vezes nestas sessões. Juntos chamam-se Olin Mill, do ano passado Pets, por aqui Eyes Close for Ruby. Agora, em nome próprio, as atmosferas peculiares, crepitantes e quase sempre ao piano, de Leland Kirby, do disco Eager to Tear Apart the Stars, This is the Story of Paradise Lost. Thank you. pouco a dimensão surreal de Leland Kirby e depois um dos dois discos do magnífico músico australiano Kane Aiken, editou pela 12K em 2012, primeiro Contrail, e depois um dos melhores do ano, Sublunar, com ritmos quase a experimentar o glitch, In the Shadow of the Vanishing Night. Vamos já na metade de um dos brilhantes temas de Digressions, o terceiro para o britânico Greg Haines. Este chama-se 183 Times e a música de Greg Haines junta-se a uma pequena orquestra de jovens estudantes músicos. Vai correndo em fundo, Greg Haines. Thank you. Thank you. Altura de terminarmos a sessão de hoje, depois de lá em cima Greg Haines. Picámos os sons de Daniel Jorgensen, Carinthia. O disco All My Fountains Are In You contou com a colaboração na masterização do nova-iorquino Keith Kenneth. Passou Dove on Distant Hoax e terminamos com mais música de Robin Guthrie e Earl Budd. Agora, depois do disco After the Night Falls, foi com ele que abrimos a sessão de hoje, Before the Day Breaks, por lá I Returned Her Glass. Já sabem, este programa transforma-se em podcast. Os links encontram-nos em radiotranse.blogspot.com. Eu e o Ricardo Carvalho regressamos de hoje a 8 dias. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho.